uma negra e duas crianças nos braços. Imagine a treta, num dos países mais racistas do planeta. Uma família preta, filho, não esqueça. Aconteça o que aconteça, nunca baixe a cabeça pra ninguém. Se lembre de onde vem e que sua mãe não tinha aquilo que hoje você tem. Que mesmo se a grana for preta, você continua sendo um também. Vocês são ancestrais de rainhas e reis. Não vai se perder na ostentação. Que te leva pra frente a informação e educação. Desde cedo eu aprendi com hip hop. É aí que tá a nossa evolução. E por falar em evolução, trate uma mulher como aprendeu. Cada uma como fosse sua irmã e eu. Quando o amor chegar, baixa a guarda. Nem tudo se resume em problemas e fases. Só preciso, chore, ame, supra. Se vale a pena, vale a luta, desculpa. Mas eu não posso fazer menos que os pais da Serena e da Vênus. Voa, voa, voa, voa, abrir as asas. Com a certeza de que a vida é boa. Que a nossa luta nunca foi à toa. Voa. Voa, voa, voa, voa, abrir as asas. Com a certeza de que a vida é boa. Quebra a corrente, veste a coroa. Voa. Eu tenho um sonho que não é só meu. De um mundo melhor, que não seja em vão. Que não seja um sonho. Filha, te ver crescer dentro de um condomínio me faz lembrar quando eu tinha a sua idade. Quando na infância eu conheci o racismo e o extermínio de outras crianças que se foram, sonhando em viver sua realidade. Cuidado pra não esquecer sua ancestralidade. Tampouco a história, estude a nossa história. Pois a luta ainda tá longe do fim. E a sociedade sempre pronta pra refrescar sua memória. Eu sei que você gosta dos pretão, que bom. Mas nem sempre eles escolhem as minas do nosso tom. Procure andar com quem te ama e te respeita. Porque a vida já cobra de mais de uma mulher preta. Ah, desde sempre tão linda. Que seja todo dia essa força feminina. Ouvindo rap, big e two-pack de cabelo black. Quanto tempo pra conquistar essa autoestima? Só preciso, chore, ame, supra. Se vale a pena, vale a luta, desculpa. Mas eu não posso fazer menos que os pais da Serena e da Vênus. Voa, voa, voa, voa, abrir as asas. Com a certeza de que a vida é boa. Que a nossa luta nunca foi à toa. Voa. Voa, voa, voa, voa, abrir as asas. Com a certeza de que a vida é boa. Quebra a corrente, veste a coroa. Voa. Eu tenho um sonho que não é só meu. De um mundo melhor, que não seja em vão. Que não seja um sonho só. Eu tenho um sonho que não é só meu. De um mundo melhor, que não seja em vão. Que não seja um sonho.